Eu sei que fico ansiosa, fico estressada, mas tudo isso é nada, pois vou te encontrar. Já separei. Consegui cantar mais pra você.